periferia. Sujeira. Bandidos da favela barram a chegada dos policiais com tiros e granadas. Tem polícia, tem armas, tem crianças na lama, tem igrejas sem escolas. Vem cá, sujeira. No gueto é assim, no gueto é assim, no gueto é assim, no gueto é assim, no gueto é assim, no gueto é assim. Esgoto a céu aberto, moleque descalço correndo atrás da pipa, nem se preocupa com asfalto. A menina de 13, o sonho perdido, engravida do louco, atitude bandido. Ônibus nada, 4 da madrugada, o vento frio na pele corta como navalha. Deixa a criança na casa do vizinho que cuida, que já tem mais de 6, infelizmente descuida. Acidente acontece, mergulho no balde, ou se lembra ou se esquece, deixou muita saudade. O poste sem luz serve de camuflagem pra esconder quem seduz, usa de malandragem. A polícia pressão desce no camburão, mata quem precisa dela e quem não tem opção. Esfriamente no bar que nunca vai fechar, onde o pai e o filho numa sinuca, sei lá. Momento de descontração, liberdade cidadão. A cobrança vem de moto, vem de foice na mão. A sombra já chega atirando, gueto não tem solução, mas uma mãe tá chorando. Tem polícia, tem armas, tem crianças na lama, tem igrejas sem escolas, tem bar, sujeira. A senhora que levanta às 3 da manhã pra pegar o busão sentido Vietnã. Na bagagem o bonde do filho perdido, o crime jurou, não quer mais passar por isso. Tem o pipa no céu e os sonhos no chão, a viatura que grita quem é o novo vilão. E o coração se esmaga frente ao cotidiano, e os olhos registram cenário camuflando o santo. A oração que ecoa de dentro das igrejas, o rap que transforma provocando sua cabeça. Tem festa no terreiro pra Ogum e Ansã, tem beijo traiçoeiro com gosto de maçã. Tem mais vida de noite do que de dia, é fato. A lua brilha viva, a luz tá do nosso lado. Esse lugar é mágico, único, lindo. Mesmo com todo o descaso, ainda estamos vivos. Os carros da polícia chegam à favela. Vai começar mais uma madrugada de medo e violência. Traficantes cortam a luz da favela e lançam granadas em direção aos policiais. Moradores da favela não conseguem voltar para casa.